reclamação em um destino aqui. Contra de Salvador, boa tarde, é o Trip 5364, sentido aonde? Vitor, boa tarde. Chama 2345, cadê aquilo? 5364, acione identificação, livre descida até 4 mil pés, chegada bom, reajuste no 008. Afirmativo, descendo para 4 mil pés, avançado. Delta Livre, outro visual, mantendo me escuta, aguarde transferência. Ana, aguarde transferência, Vitor Claudel. No 33, livre da colagem, no 80 com 17, forma o tráfego, está afastando na linha litoral norte, no litoral nordeste, está afastando, está mil pés, bem perfeito, está ciente. Gente, iniciando a colagem, no 33. Alta, controle 1208, bom voo. Controle 1208, muito grato. Controle Salvador, boa tarde. Passando com Vitor Kilo Delta, mantendo mil pés, corredor forte. Vitor Kilo Delta, boa tarde. Matias, condições visuais, tudo mantém o nível 095, reporte nivelado. Vai subir, mantém o nível 095. Nosso pro ideal seria a 030. Se possível, já autoriza? Autorizado, direto. Autorizado direto, Serra Novembro Alfa Hotel, subindo ao nível 095, Vitor Kilo Delta. 3 no 4, a Lima tem, que vai se poder colar com autorizado, 63 no 4. A Lima tem, 63 no 4. Tô 33, decolado 42, controle 208, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, como trampa Romeu Dias Vitoreco. Escuta, prossiga. Acionado no 3, 43, agora você colagem vertical, livre a todo mundo. Ok, tá tudo errado, presente, reporte fora do solo, 0 0 17, litoral sul. Autorizado, reporte para livre a todo mundo, Vitoreco. Isso, evite o eixo da 10, tá ok? O Vitoreco, tô com o tráfego para a colagem da 1 a 0, ok? Tá vertical, já do pátio 3 já ingressa no litoral sul, é possível? Claro, é possível. Vai estar decolando paralelo com a pista e abandonando essa coisa, não interfere. Sim, estou com uma avião agora decolando, dá 1-0. Perfeito, vai em 7-1, Vitoreco. Entendi. Passa na M3-1-4, livre decolagem, 080 graus com 16. Informa helicóptero no pátio 3, decolando na vertical, no interfere, está sendo seu tráfego. Gente, livre decolagem, 10-63-1-4. Localizador avistando, 4206. Torre 1895, bom pouso, 4206. 1895, tá já. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206. 4206, sim, tem ponto externo, tem baixa checada, ainda não avistado. Poderá, 4206. Vitoreco, cruzando o eixo da 1-7, mantendo a minha escuta, aguarde a transferência. Pedido livre cruzamento, eixo 1-7, agora eu peço escutar. Pode chamar controle, 6-4. Controle 120.8, bom voo, chamei 6-3-1-4. 6-0-8, obrigado, boa tarde. Afirmo, desça 2000, autorizado final do IADS X-Play, ajuste 1008, reporte localizador 107. Desça 2000, reporta Horizon, lock. Oli, boa tarde, Oceaner 6314. 6314, boa tarde, contato radar, subol 340, saída da bomba. 340, pode voar direto Kogibu ou Flock? Não, né, comandante, mantenha o perfil da chegada devido ao tráfego chegando pelo norte. Perfil de saída devido ao tráfego chegando pelo norte, ok? Sem problema, mantenha o perfil 6314. And 16 knots. I have the helicopter and visual conditions 500 feet. Você travou a 4206? Bem, quando a aproximação eu gosto de fazer o posto, 4206. 4206. Índia, o Vitor Eco, chama o controle, 1208, bom voo. 120-80, obrigado, boa tarde, é bom. Controle Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Índia, Vitor Eco. Meu controle. Muito boa tarde, senhor, Papá Romeu, Índia, Vitor Eco, Controle Salvador, olha lá, setor. 190, azul 4206. Matheus, condições visuais 500 pés, reporte farol da barra. Reporta farol da barra, 500 pés, Vitor Eco. Control 120.8. 120.8, Oscar Fox Fox, tudo bem. Control, good afternoon, Papa Romeo, Oscar Fox Fox. Papa Romeo, Oscar, Fox, Fox, good afternoon, radar, Santa, on the coast, climb, maintain, flight level 400, dial departure. 400, dial departure, Oscar, Fox, Fox. A 055, próxima ponte, 0 pronto. 325, no 333, boa tarde. Somente. Mantém. Consegue decolar imediato com autorizado? Afirma. Ali mantém. Ali mantém, mas não deve. Está pronto para lançamento. Livre lançamento, reporte último homem fora, Jéssica Backfield. Reporte ali. Salvador, número 395. Boa tarde, 1395, aciona a identificação, desça ao nível de voo 050, vigilância, chegada amarela. Quilo Romeu Oscar. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas no oposto, mantendo 510, Eco Charlie 20. Índia Vitor Eco. Prossiga, tratamento. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas no oposto, mantendo 1000 pés. Tem que ficar atento, apenas solicite informação, se o lançamento dele para a quinta, poderia informar a localização? Ah, isso é na vertical de Veracruz. Deixa eu passar pra mesmo. Não por isso. O 075, torre 1895, com pouso. 1895, uma torre igual no 075. Corre Salvador, voo no 075. 075, visual, reporte mais travado, guarda está livre. Sede, voo no 075. Livre descida, em condições visuais até 2500 pés, reporte cruzando. Sr. Kilo Delta, quantos possíveis estimados de pouso? Estimado ser novembro, hotel 10. 10, 15. 10, 15, confirma. 19, 15, já, perdão. 19, 15, copiado grave. 5, decolar 249, controle 208, bom voo. 208, até mais. Check 3, posto autorizado, vento 90 com 14. Vento 90 com 14, eu vou no 075, autorizado, posto pista 190. Trip 5364, desça a 2000 pés, ajuste de altímetro no 008, autorizado a final do ILS que foi para a pista 10. Nativo descendo para 2000 pés, o trip 5364, autoriza a proa de Duna. Autorizado, Duna. Reporte estabilizado, localizador. Ativo, patrão de Duna, reportará estabilizado, tripo. Está destacado, vamos dar o estabilizado. Entre. Volto, cadê aqui? No 14, 90 com 14, né? Você me chamou? Oh, no 07. Tá, Foxtrot, Foxtrot. Canal Recife Center Frequency 133.25 if unable 133.95. Good night, good day, sir. Tá, Foxtrot, good day. O controle 63, no 4, via esquerda, proa 340 por 40 milhas. Ok, foi restrito nível 300 e chame Recife 125.45, informa mesmo do desvio 6314 da Oceanet. Afirmativo, sabe restrito ao 300 e chama Recife 2545. Obrigado, até daqui a pouco. Contato, voo no 055? No 055, prossiga. Você falou o Dael, motiva? Contato cruzando 4500 pés, voo 360. Então, 3 na 0, autorizado, 55. Quilos ao meu lado, 28, 189. Bom, 055? Gás curta, prossiga. Sim, então reporte para a base 35, forma um tráfego já próximo para Finduna, a 10 milhas da teste de aproximação, poder agilizar manobras. Agora. O vento se encontra em 90 com 15, não é melhor. Estou com o tráfego agora a 2 milhas do externo, além de quase imediato, sem parada. Afirmativo, sem parada. Autorizado, 90 com 15. Autorizado. 12685, a primária está correta. 2685, vou tentar, obrigado. Trip 5364, estabilizando. Torre 12895, bom pouso, 5364. Muito grato, boa tarde, Trip. Salvador, boa tarde, é o trip 5364, estabilizado no local. Gente, quanto à aproximação, o trip, informa ali a pista livre, é depois agora rolando, informa o tráfego, o setor sul, para povo na cabeceira 35, é uma Irlanda, está ciente do seu tráfego, muito é sério. Afirmativo, trip 5364. Alasca, faça um 360, faça um 360 e aguarde prosseguir final 35, o trip já está um pouco próximo, para o pouso, aguarde aproximar o Romeo Oscar. O trip 5364, pouso autorizado, vento 90 com 17. Afirmativo, trip 5364, baixar travado. 3217, decolado agora 55, controle 208, bom voo. Boa. Salvador, muito boa tarde, 3217. 3217, boa tarde, contato radar, sua 360, saída da Elta. Sobe 360 da Elta, 3217. Uno 055 Recife, 12, corrige, 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95, bom pouso. 3325, 195, voo 1055, uma ótima tarde, abraço. Uno 395, desça 2000 pés, autorizado final do ILS XP para pista 10, ajuste 1012, reposte localizador. Correção, ajuste é 1008. 2008, bora, na 395. Chame táxi. Contando aproximação 35, aguardando apenas a autorização para o pouso. O vento é 90 com 17. Torre Salvador, boa tarde, passaria 2231, no ponto de espera pronto, gente da aeronave na coisa final. Após ali mantém. Após ali mantém 2231. Posso ficar ali de pouso? Na 35. Radar, suba 360, saída da EL, 3217. 3217, subindo 360. É 5364, solo é 57, direita 1211, no solo a livrar. Trip 5364. Terra, solo é 57, correção, Romeu Oscar, solo agora é 57, bate 5, frequência livre estacionar. Nada, eu agradeço aí a agilidade. 231, passaria 90 com 16, pista livre, decolagem autorizada. Livre, decolagem, passaria 2231. O Oscar está ingressando aí, após o mesmo, está autorizado, seu papá, reporta na papá. Ingresso, reporte ele de pronto 17. Trezona passaria, decolada 59, controle 1208, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu passarei do 2231. Boa tarde, 2231, contato radar, suba 180, saída Momo, sem restrições na subida. Polo 80 na Momo, sem restrições, 2231. Condutor, trip da colagem 97, 90 com 15. Deixa eu só confirmar o teu bem. Gente, copiado. Salvador, muito boa tarde, 3190, descida, passa 80150, rampa de maré. Boa tarde, 3190, sem identificação, desceu ao nível 050, vigilância e chegada maré. 050 na maré, 3190. Na 3217 Recife, em 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95, bom voo. Ok, obrigado, TAM 3207, muito boa tarde, senhor, até a próxima. Yep. Colado agora 01, na ingressar a check, controle do 08, ótimo voo. 28. Agora 6210, informação Vitor, vai retornar para o Edmário, 150. Boa tarde, 6210, assina a identificação, desceu a nível 06120, vigilância, chegada maré, voa mare. 06060, voa mare. 62. Controle de Papagaio, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossiga. Decolou da 17, mantendo meu pé, vai manter meu pé no corredor axé, na prescuta. O meu pé, corredor axé, reposta da barra, Quebec Serra. Volta na paral. Complete, chama a torre, 1895, bom pouso, no 395. 1395, boa. 395, avistado, tem pista livre, pouso autorizado, 10, check 3, 516. Livre, pouso, bastante travou, 1395. No 395 eu tô avistando alguns pássaros, ok? No eixo aí da aproximação, fique atento. Certo. Visitado, 3190. Visitado, 3190. livre, chama táxi, 1000 Oscar. 2, Salvador, um bom, Salvador, 1-0-7-7, 1-0-0. Tráfico da companhia na curta, após ali mantém. Bravo, ali mantém, 1-0-7-7. Bem-vindo, solo 06, livrar direita 1211, solo. 211, boa no 395. Liberada, decolagem 080 graus com 3 mais. Livre decolagem, voo 1-0-7. Frequência livre, bom voo até regresso. Pelo Quebec que é. Sean 3190, autorizada 3000 pés, ajuste ano 008. 3000, 1008, Sean 3190. Sean 6210, vem na proa de Itap. Itap, 6210. Oscar, reporte na papá para ingresso. Reporte alinhado e pronto no 7. 077, decolada 08, controle do 08, bom voo. 08, bom domingo. Igualmente, bom voo. Cliente no 042, está autorizado descida até 080, o ajuste de altímetro 1009, quando livre de informações, voa na proa de bom. 080, pode ir bom, vamos 042. Controle, boa tarde, voo 1077. 1077, boa tarde, contato radar, sua nível 360, saída da El. Tá, El 360. Fez 190, desça 2000 pés, autorizado final do IADS X-Ray para a pista no 0, reporte localizador. Meu, autorização ao meu EDS-X-Ray, pistão 0, reportará um walk. Sou 3-1-0, gostaria de confirmar até um tráfego aqui, posição 12 horas, sem indicação de altimetria. Tráfego está a 1000 pés, não interfere na sua aproximação, ok? Ok, aqui a gente chama a visita de tráfego, então 3-1-0. Oceaner 62-1-0, desça 3000 pés, ajuste 1-0-0-8. 3000, 1-0-0-8, confirmando ainda o registro em TAP 0 5 0 Não, você considera a gente também, tá? 6210. Auxiliar, obrigado. Quilo Romeo Oscar, mantenha as condições visuais, 1000 pés, corredor Axan, reporte fora da barra. Xanar 6210, a gente se redução da indicada até 210, nós, 210, ok? Ok, vamos reduzir, 210. Pode apurar apelo, voo 9042? Autorizado para o apelo, descendo 050, 1042. Apelo 050, voo 9042. Salvador do ONU 399, ponto de espera pronto. Pronto, de imediato? A linha decola de imediato, pensando 0 ONU 399. Autorizado, 90 com 14. Do ONU 399. Oi, Salvador, eu vou no 755, boa tarde, ponto de espera da noite. Sim, e mantém o ponto de espera. Vai pro Delta, um ajuste no momento, tá 1008, o vento 90 com 14. Papapá, uniforme tranguinho de acionar identificação, desça ao nível 050, vigilância, chegada amarela. Do IADS que foi em reporte localizador. E 210. Tá chegando. 72000 autorizado IADS que foi em reporte localizador. 2000 autorizado, 6210. Estabilizado, tá 3190. 3190, torre 1895, bom pouso. 1895, grato, boa tarde, pra 3190. Controle Salvador, boa tarde, 1601, informação, Victor. 1601, boa tarde, assim, identificação, desça o 080, vigilância, chegada bom. 080, todo fita de esquerda, soa 235, aproximadamente 40 minutos. Invisível, após reassumir na proa de pelo. Sim, 601. Salvador, Gona 399, decola passada 1500 pés. É o gol? Foram 399, passando 1500 pés. Boa tarde, ação de transponda é 5555. 555. Passaredo 2231, chame Recife, 126, décimo 0, alterna 135, decimal 3, bom voo. Recife 260, 353, o passarelo 2231, boa. Posso autorizado, 90 com 13. Acho que é travado, fecha, 3190, autorizado. Agora sim, contato radar cruzando 2300 pés, igual 360, saída da EL. Ah, o 360 no perfil do DEL, voo 399. Voo no 077, contato, correção, chame Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1 no bom voo. É, 133, 25, contato 251, obrigado, boa noite. Complete a aproximação, chama a torre em 11895, bom voo. 1895, boa. Bom voo, 1875, já. Mediado com autorizado? Afirmativo. Gente, após o Airbus, a Lima mantém a guarda adequada de imediato, 1755. Após o Airbus, na curta final, a linha e quando autorizado, é colo de imediato. Baixado 40, voo no 042. 042, desça 3.000 pés, ajuste no 009. 3.000 com 1.009, voo no 042. Pousando agora o Airbus, em seguida tem um voo que vai alinhar e decolar. Quando a aproximação, informarei que está livre. Gente, 6.210. Acho que vai ficar apertado, hein? Mas tudo bem. Vai dar, não se preocupe não. Solo agora, 17, já de imediato, 1, 2, 1, 1, solo. 2, 1, 1, vai livrar o pra 3, 1, 0. Autorizado. Autorizado, decolagem, Sérgio. 042, vista 2000, autorizado final de ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, vai informar no lock do X-Ray, vamos 042. Acho que travou. Pouso autorizado, 90 com 15. Teve pouso 6210, piso 90. Cinco da colada agora, 18, controle 208, bom voo. 208, grato, uma boa noite, senhor. Está livre das restrições de velocidade e altitude, está autorizado até 3.000 pés, ajuste 1.009, o uniforme está ruim. Controle, Salvador, muito boa tarde, o voo 755 decolou, livra 1.700. Contato radar, subo 360, saída da EL. Saída da EL, vindo para o 360, voo 755. seguindo, solo 20, ele vai à direita, 121 no 1 no solo. 121 no 1? 121 no 1, o 6210. Fala, Zona Nova, Nave. Você tá tendo uma escuta no setor? Olá? Fala, Zona 699. Você tá com uma escuta no setor? Fala, Azul 6909. Certo, vou no 042. Tô no 042, torre 1895, bom pouso. Torre 1895, no 042. Um no 9, na escuta. Torre Salvador, boa tarde, vou no 042, na final do X-Ray. Gente, é porta externa, pois, como mais checado. Vai, é porta. Salvador, boa tarde. Voo 162 com a vista, descendo para 150. Vai passar 200. Para o controle. Voo 162, descida para 150, vai cruzar o 200 com a vista. Mono 612, boa tarde, essa identificação, desça ao 050, vigilância, chegada à maré. Na maré, desça ao 050, voo 612. Guarda, muito tempo de espera. Índia Serra, abaixou e travou, gol no 042. Pouso autorizado, aqui está com 12. Credo pouso no 042. Bom voo. 3325, 3395, bom trabalho, bom domingo. Passamos em 2100, 601. 601, desça até 4000 pés, ajuste no 009. 4009, 601. Pampa Tanguíndia, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Para 2000, fazemos uma autorizada para a pista 10, reporte localizador. Delta, sequência livre, boa noite. Caminhão 6321 no Botec, ponto de espera pista 90 na sequência. Tente, mantém ponto de espera, meu 321. Botec. Vindo 9 azul, após o gol ali mantém. Após o gol ali mantém, azul 9 lá. Uniforme Tango Índia completo, chama torre em 1189, com bom pouso. 10895, tem uma boa tarde, não foi. Obrigado, colaboração. Obrigado igualmente. Salvador, boa tarde, é o Papa Papa, do Papa da Índia. Prossiga, na escuta. Boa tarde, Fernando. Estou dando uma escuta que vai passar para nós. 137, pouso no 0 ou no 7? 1 no 0, Fernando. Segunda aproximação no 0, reporte após externo. 042, solo 25, alisar à direita, 121 no solo, bem-vindo. 210-014. Só um minuto, cuidado, só um minuto. O azul 6919, livre de decolagem 90 com 14. Livre de decolagem, 6919. Do litoral, até Oscar Zulu. Voo 601, desça 2000 pés, ajuste 1009, autorizada final do IADS X-Ray para pista no zero, reporte localizador. 2009, reportará estabilizado 601. Voo 612, voo 8. Voo de trato, 62. Voo 755. Prossiga na escuta, 755. Chame 125, decimal 45, bom voo. 2545, grato, bom domingo. Na aproximação, tá ok? Já tem o tráfego na aproximação da 110. Salvador, o Fábio Tango Índia foi ele, ó. Tango Índia, foi autorizado 110, 90 com 14. 90 com 14, né? Fábio Tango Índia, estamos autorizados. Da Corolla 27, controle 208, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, 1909, cruza 1200 pés no perfil da Dial. Azul 6919, contato radar 340, saída da Dial. Só deu 340 na Dial, azul 6919. Número 01, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte localizador. Passará, Belão. Já 321. Passou aqui, já 321. Na escuta? 925 na escuta. Condições de prosseguir só um pouquinho mais à frente para livrar a Índia. Então o tráfego da companhia está no push na retaguarda. Ah, primo. 601. Boa, no 601, no completo final, chame torre 1895. Boa tarde, 601. Então, a sua solução é que reporta através do Parque do Açúcar. Fiz um decolagem imediato com autorizado? Eu mantive, 3, 2, 1. Gente, ali mantém após o tráfego e aguarde para decolagem imediato. Autorizado a linha de manter o pistão no zero, chanel 6, 3, 2, 1. Ano 2, desça para 2.000 pés, ajuste no 009, autorizada a final, essa pode estabilizar. 2.569, repórter estabilizado no X-ray, gol 62. 61601. 601, guardando. Tango Índia, solo aos 30, liberei a pista de imediato, chame 1211, solo a livrar. Exato, 321, 90 com 14, cheque trem, pouso autorizado, 90 com 12. 601, passagem travada. Pouso autorizado. Copiou. O 6919, chame Centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 3335, alterna 3395, 6919. Puxa 6321, boa tarde, decolou no perfil da Arvore Lefa. Oceano 6321, contato radar, saída árvore, sube e mantém a nível de voo 320. Subindo para o nível 320. Oceano 6321. Boa, no 92. Alguma possibilidade de proa direta para o Oceané 6321? Oceané 6321, autorizado direto ao árvore. Direto ao árvore, Oceané 6321. Boa, boa tarde, Oceané 6143. Descendo na 160 na Folha de Bond. Oceané 6143, aciona a identificação, vou na Folha de Bond para a chegada Bond e desça para a mesa de voo 050. 050, seguinte, Oceané 6143. Confiante da informação que você tem. Oceané 6143, vai na Pro de Pelo. Pelo, Oceané 6143, obrigado. Tá estabilizando ILS, voo 612. Voo 1612, completa sinal, chame torre 1895. 1895, 62, boa tarde. Ei, boa tarde, meu nome 03, ponto de espera da 1-0. Quanto tempo de espera? 9803, será que você vai com a lenta companhia, tá no mesmo perfil, mesmo destino? Eu também tô com tráfego da Gol, tá acompanhando também já duas milhas de externo, tá ok? Quanto tempo de espera, aguardando? Manteremos, voo 903. 3894 na Prodimari, desce 150, informação é a Victor. Então, 3894, aciona identificação, vem na Prodimari para a chegada Mari, desce para nível de voo 050. 350, possível ar na Prodimari, então 3294. Gente, inicialmente voo em Mari, então 3894. Pode chegar então, voo em Mari, passando. E aguarde, vai prosseguir depois para o pátio 3, ó, seu solo, mantém no litoral. Tá mantendo o litoral, tá, seu solo. Salvador, voo 612 estabilizado em ILS, com o trem baixado e o campo aberto. Menos 2 por autorizado, 090 graus com 11, ciente, baixo travado. Ciente, livre o pouso, voo 612. Estou informando, menos 2, helicóptero, 500 pés na litoral sul, à sua direita, não interfere. Ciente, não te quero, voo 612. Nós 25 da Colabas 36, controle 208, morro. 208, boa. Salvador, muito boa tarde, voo 925, passa 1500, Arbana. Voo 1925, contato radar, saída Arbor, sub manter nível de voo 360. 3 aí, 925. Após tráfego companhia, Lima tem. Para o tráfego, Lima tem o 9083. Então, essa Zulu, a gente tem que sair da 35, ao sul da torre, está visual com a aeronave que acabou de pousar. O visual com o Oscar Zulu, pode aproximar aí direto já para o pátio 3, o Oscar Zulu. O vento no momento 90 com 13, fique atento à movimentação, ok? Evite passar na frente das aeronaves, eles estão tudo táxi, o Oscar Zulu. O Oscar Zulu está ciente, você conseguiu pedir o apoio para mim daí para a gente? Reformei que pelo 204 para desembarque, já informei o pessoal da Inferno. Ok, obrigado pela atenção. O nome 12, solo aos 39, direita 219.